começa a descer. Tô transando de frente. O grande Passat, moral tem. Me dá mais uma chance, não vacilo com você.